Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, nós estamos começando aqui pelo Escola Show mais um programa Silvio Jammer. E o Silvio Jammer hoje vai trazer aqui ao palco do nosso programa o Jair. Pode entrar, Jair? oi, valeu. Aí está ele, é o Jair, grande Jair. Olha, Jair, seja bem-vindo ao programa do Silvio Jammer. Seja muito bem-vindo ao programa... Ao programa do Silvio Jammer, é o programa do Silvio Jammer. E meu querido Jair, quantos anos você tem? Eu tenho 25. Jair, você é casado, é solteiro, é enrolado, é desquitado ou é viado? Eu sou o Pereira Medalhone. Olha, querido Jair, você trabalha do quê? É peão de obra. Ah, você é peão de obra. Você, então, quando você está andando pela rua, quando o Jair está andando pela rua, as pessoas olham e falam, olha lá vai o peão, é isso? É isso. Então tá certo, Jair, então vem aqui, venha para o palco, vamos fazer a brincadeira no palco. Olha, Jair, a brincadeira é fácil. A brincadeira é fácil, é muito simples, é tranquila. Você vai subir aqui nessa plataforma. Vem cá, eu vou ajudá-lo. Você vai subir aqui. Ô, Límica, vem ajudar aqui também. Vem ajudar, vamos subir aqui. Você vai subir aqui nessa plataforma, nesse disco giratório. Você vai subir no disco giratório. E você vai começar a rodar. E você pode ganhar. Você pode ganhar uma casa. Isso mesmo. E você, pra ganhar, você tem que ficar um minuto em cima do disco, rodando em ritmo de festa, tá certo? Se cair, você perde, tá certo? Tá certo. Então vamos lá, Jair, atenção, é o tempo do relógio, valendo! Muito bem, ligou aí. Estamos rodando o peão. O Jair, ele que está concorrendo agora na casa. Só que tem um negócio, se ele cair, eu não falei pra ele, mas agora eu falo pra você de casa. Tem lâminas afiadíssimas que estão rodando. Estão rodando, é o ventilador da morte. Se ele cair, ele vai ser totalmente fatiado. Ele vai ser morto pelas lâminas de uma forma totalmente sanguinolenta. E agora ali o Jair tá aí. Calma, Jair, calma, fazer o quê? Eu esqueci de falar, mas vamos lá. O Jair agora parece que ele tá ficando nervoso, ó. Parece nervoso o Jair ali, o tempo do relágio passando-se apenas 5 segundos. 5 segundos, rapaz. 5 segundos, o relógio é meu, passa do jeito que eu quiser, meu, seu arrombo. Cala a boca, tá, ô, filha da p***. O programa é meu, tá certo? Passa pro... Já tô de saco cheio de você. Aumenta a velocidade, vai. Aumenta. Aumentou a velocidade ali. O Jair, ele tá começando a ficar tonto. Não tá conseguindo se segurar ali. Tá ficando difícil de manter o equilíbrio, Jair. O Jair, o peão que está rodando aqui no programa do Silvio Jammer. Olha lá, o Jair, ele ali tensão, vai desequilibrar. Oi, caiu. Caiu ali, você vê. Olha só, me sorri de sangue. Mas sujou meu terno todo, ele foi fatiado pelas lâminas. Muito bem, senhoras e senhores, este foi Rodando o Peão pela Casa Própria, tá certo? Você não pode deixar de acompanhar logo mais o jogo das três pistas, onde quem perder é automaticamente atropelado. Logo mais a gente volta. Tchau, pessoal. Tchau.